Vai, mano, vamos de novo. Puxar de novo, de novo, de novo. Ver se vai. Vamos aí. Vai, mano, puxa aí que eu entro. Vai, manda ver aí. Puxa aí, meu. Ó, vem até da hora que entra o cavaco. Ó, a hora que entra o cavaco. Ó, vem até daquela parte que entra o ré com o baixo e mid, se liga.